Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod_bullet. E ouçam o podbullet no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Mixcloud e Google Podcasts. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Entusiasmo. Hoje tenho comigo o André. Olá. O Jimmy Gonçalo. Ora viva. E o João de Iria. Olá. E hoje é um episódio... Não vou dizer isto outra vez. Estou farto de dizer isto. Estou sempre a dizer isto. É um episódio especial. Não, quando não é. Portanto, este episódio... São todos especiais. Este episódio é tipo... Pá, podem ver. Ou melhor... Vejam. Vai aceitar a vozinha. Podem ouvir. Pronto. Este episódio... Porque nós não fazemos um episódio sobre livros há 2 anos, pá. Sim. Ou então aquela piada. Desde o ano passado. E então, decidimos fazer agora. Foi no ano passado, não foi há 2 anos. Então, como nós, cada um leu, pai, 4 livros na vida. Sim. Não, eu li um. Tu leste um livro na vida. Ou 2, já não lembro. Curiosamente é deste tema. E hoje o episódio é sobre livros de fantasia. O quê? Não era erótica? Pode ser fantasia erótica, sim. Tipo, sim. Elfos a comerem-se mesmo. Na Gina. Com gnomos e anões. Sim. Mas anões é uma cena, pá. Pois é. É uma grande cena. Bom, fantasia que, para eu conseguir participar neste episódio, também vai incluir horror, ok? Sim. Pronto. Ok. Portanto, tudo o que seja do universo do fantástico. Não é fantástico, sim, exatamente. Eu não vou... Não, já, o que é fantasia? Pá, whatever, vocês sabem. Google, Wikipedia. Pá, crónicas de Nárnia. Merdas... Cenas que são possíveis. Aragorn. A Bíblia, pá, o que quiserem. Pronto. Merdas com magia. Crónicas de Riddick. Crónicas de Riddick. Fantasia. Blade Runner. Luzidas. Bom, para começar, vai ser a pessoa mais entusiasmante aqui do Pod Bullet. Exato. Sim, confere. Podes começar. Então, vou falar de um livro de crianças bastante... infantil, desculpem, não é um livro de crianças. É um livro infantil bastante conhecido. O disclaimer é que vocês todos sabem que eu não leio livros. E li um livro de propósito para este episódio. Chama-se The Hobbit. Opa, isso é de quem? Do Tolkien. Binks. Mem. Tolkien. Epá, lá está. Eu não costumo ler livros de fantasia, a não ser o Harry Potter. Mas tenho que dizer que, de facto, é um livro bastante bom. Compreendo agora um bocadinho melhor o hype de tudo. Não sei porque é que fizeram 3 filmes de 9 horas de um livro de 240 páginas ou 320, dependendo da edição, mas de facto é a história basicamente de o Bilbo Baggins, em que ele aceita ir numa caça ao tesouro, vamos dizer assim. Um bocado forçado pelo Gandalf, mas aceita ir com anões, neste caso não são 7, são 13. 13 ou 14? São 12 e o Bilbo é o 13º, se não me engano. Não, é o 14º, acho eu. Acho que eles no total são... Bem, não, com o Gandalf. Com o Gandalf, então, é. São 12. 12, é com 12 anões. É o Bilbo e 12 anões. E, vão numa expedição e, basicamente, naquele mundo... da Terra-média, vão passando por uma série de epopeias bastante engraçadas até conseguirem chegar ao tesouro. E para mim a parte mais interessante não é o tesouro, mas o que acontece depois deles conseguirem o tesouro, que é uma parte narrativa bastante interessante. Então, o livro retrata a viagem de Bilbo Baggins. Ele, no fundo, vem numa caça ao tesouro com 12 anões. Sim. É um bocadinho enganado, pelo Gandalf a sair da sua zona de conforto, porque ele é um hobbit muito calminho. como é característico dos hobbits. Dos hobbits, e gosta da sua calma, do seu chá e do conforto do seu lar. E vem numa aventura e depois vão passando pela Terra-média uma série de epopeias normais neste tipo de livros, bastante engraçadas. Nomeadamente, um dos capítulos que eu mais gostei foi o Riddles in the Dark. Sim, que é, para mim, como leitor, e não sou muito frequente, portanto não sei se é uma coisa muito utilizada, mas para mim, aquele capítulo de ele numa cave com o Gollum a tentar sobreviver, basicamente jogam, fazem um jogo de charadas. Exatamente, sim. Para tentar sobreviver. Epá, e para mim, eu li o livro em inglês, o que ajudou, mas também às vezes... Não é uma barreira, mas lá está. Às vezes tens que voltar atrás e reler, porque há expressões muito específicas que, para tu conseguires imaginar, tens de estar com atenção. Mas, epá, muito engraçado as epopeias, mas para mim a parte mais interessante é, de facto, depois deles conseguirem o tesouro. Sim. Porque, narrativamente, é interessante que eles... O grande objetivo desaparece e o caos que existe no vazio, que é basicamente isso que acontece no livro, spoilers, claro, em que basicamente depois deles conseguirem o tesouro, viram-se todos uns contra os outros, que é basicamente o que acontece. E para mim é bastante interessante de referir que, eu não lendo muitos livros, especialmente os de fantasia, acho que eu percebo. Lá está, nunca deixa de ser um livro para crianças, não é? É um livro infantil, sim. Mas eu acho que, de infantil não tem muito. Ou seja, tem no sentido em que tem cuidado em não ser muito agressivo, nem ser muito descritivo da violência. Os temas em si não são nada para crianças. Não, não são. Mas isso também, as fábulas... Sim, exatamente, precisamente. Têm sempre temas carregados, não é? E importantes. Yeah. Mas lá está, de forma, passa a expressão, enfabulada. Exatamente, sim. Mas eu gosto que, apesar de ser enfabulado, tens ali algumas tons mais escuros. Aborda temas de uma maneira mais... Com o objetivo de incutir valores, porque ele escreveu para os filhos. Sim. Enquanto os filhos eram pequenos. Mas sim, de facto, os temas. E uma coisa, não sei se tu ias dizer ou não, mas eu vou-me adiantar porque não gosto de ti, que é... São 200 e tal páginas, portanto, ele nas 200 e tal páginas consegue introduzir uma quantidade enorme de personagens, sim. Fazer a viagem toda, incutir valores, sim. A coisa descambar e depois no final ainda haver redenção. Sim, é uma coisa incrível, ainda aquilo que tu estavas a dizer, é que ele faz muita coisa em poucas páginas, porque, por exemplo, indo ao exemplo dos Harry Potter, os Harry Potter eu gostava muito, mas eram livros de 600 páginas, em que, sim, introduziam as personagens e davam profundidade, mas eram 600 páginas. Fazer isto em 240, e depois acho que uma das revisões acho que ficou com um bocadinho mais, ou foi ao contrário? Não sei. Já não me lembro bem, mas fazer isto em tão poucas páginas é de facto uma coisa incrível, e ele basicamente faz um setup muito grande para outras coisas. Eu, por exemplo, não vi os filmes do Hobbit, não tinha lido os livros. Não perdes nada. Quem me dera. Eu também ontem estava a ver no YouTube clipes do filme, porque queria ver como é que tinham dado, como é que tinham recriado aquilo num livro, só para visualizar, queria visualizar alguma, a cena do Smaug. Sim. Queria ver. Gosto definitivamente mais da versão livro, mas isso pronto, foi aquilo que eu retive, mas só para dizer, eu não tinha visto os filmes. E eu só tinha visto O Senhor dos Anéis, não li os livros. E para mim foi interessante perceber, por exemplo, como é que ele descobriu o anel. Porque no Senhor dos Anéis, o filme, mostra, aqui uma cena de um ou dois minutos, que é o Gollum a deixar cair um anel, entre aspas, que é basicamente o que acontece. O Bilbo encontrou o anel e pronto, é basicamente esta origin story. E aqui foi interessante... A descobrir como é que ele encontrou o anel, não é? E o que é que ele teve que fazer para escapar com vida. Sim. Daquela parte. Uma coisa que eu achei piada, já disse antes, tenho aracnofobia e pensava que a parte das aranhas ia ser um bocado tenebrosa. Não foi. Achei engraçado que as aranhas falavam. Uhum. Aliás, achei sempre interessante como é que ele fazia o diálogo dos diferentes tipos de criaturas. Os corvos, não eram corvos, eram o croak. O croak é... Espera aí. Eu acho que eram ravens. E ravens normalmente é corvo, mas eu... lá está. Mas continuando, pronto. A parte das águias também acho que ele consegue, de uma forma muito engraçada, dar personalidade e dar layers a bad guys. Não só bad guys, mas às criaturas, no fundo. Porque, por exemplo, a parte das aranhas. Eu achei piada. E achei piada porque ele pôs ali uma série de wrinkles, que elas falarem, elas fazerem isto, elas fazerem o outro. Teve engraçado. Depois os nomes do... O, como é que era? O... Ai, ajudem-me. O nome dos anões. Ai, o, não, ai, o Bomba. Bombur, o Filler e o Killer. Filly, Killy, Bomba. Que é primo do Gimli. O, não, não, é primo, é pai. O pai. O pai, o... É o Gloin. Ah, Gloin, o Gloin. O Dalin. Yeah. Que é o senhor de Moria, que depois fez o túmulo dele. O Oakenshield. O Thorin Oakenshield, sim. Epá, eu acho engraçado a maneira como ele construiu aquilo. E mesmo o Gandalf é um plot device engraçado. Porque ele é sempre aquilo que mantém as coisas à tona. Sim, equilibradas. Sempre, porque ele faz um papel um bocado de messia. Que é, ele sabe, ele está sempre a dizer, e é engraçado também ler isso, que é, o Bilbo começa como um fardo. Para a epopeia, e depois acaba por ser a parte essencial. E também é engraçado como eles começam por menosprezá-lo e depois começar a usá-lo para todas as situações em que se precisam desemardar. Exatamente. E eu acho piada a personagem do Gandalf, porque o Gandalf vai adivinhando. Ele continua a dizer: calma, que vocês vão ver que ele tem mais usos do que vocês veem. E depois, mesmo na parte final da batalha, é ele quem aparece. E tipo, pera, isto é muito engraçado, mas vêm aí os goblins e por aí fora. E, epá, eu gostei muito. Eu gostei. Tens ideia quando é que saiu a primeira edição? Em que ano foi? O livro foi publicado em 1937. 37. Sim. E já agora de referir que aquilo é baseado nas experiências que ele teve da Primeira Grande Guerra, certo? Uhum. E nota-se um pouco essa inspiração da guerra. E do relato que ele faz. Mas ele utiliza uma linguagem muito, eu ia dizer, colorida. Pois é, isso que eu queria chegar, porque normalmente a gente associa o Tolkien, pronto, Senhor dos Anéis, Hobbit, mas que a linguagem às vezes é o grande obstáculo, a forma como ele constrói as frases e como ele escreve, é o grande obstáculo para quem quer começar a ler estes clássicos. Eu não tenho a certeza porque nunca li em inglês, eu já tinha dito aqui que quero ler em inglês, ainda não o fiz. Portanto, não sei se não foi a tradução para português que ficou demasiado erudita e formal. Sim. Mas o Hobbit eu li em inglês e não achei de todo não. que fosse complicado de ler. Não, não, não é. Apenas às vezes quando, por exemplo, eu tive um bocadinho de dificuldade era quando ele estava a descrever cenários demasiado complexos. Uhum. Ou seja, tinha que parar um pouco e para absorver todos os pormenores, pronto, voltar a ler. Mas achei que, de facto, é uma linguagem acessível e muito alegre. Eu pelo menos é jolly, sim. É jolly. E eu gostei disso. E achei muito britânico. Sim. Eu estava a ler aquilo e eu, epá, isto tem muitas expressões britânicas. E é engraçado imaginar um hobbit ou um troll, por exemplo, imaginar um troll com sotaque britânico. Sim. Eu achei estas. Ou as aranhas, as próprias aranhas. É. Tipo... Ali tem sotaque da Nova Zelândia nos filmes. Pois, pronto. Sim. Ok. Menos mal. Yeah. Sim, mas, epá, não sei o que é que vocês têm para dizer. Olha, uma coisa, tu tens o livro fisicamente, não é? Sim. Qual é a capa do livro? É uma versão moderna, já com os filmes, capa dos filmes, ou é uma não, capa não, antiga? Não, é aquela... Epá, é aquela pequenina com a capa verde. Ah, é um pocketbook? É tipo, um pocketbook, sim. Okay, sim. É um pocketbook. Eu gosto muito, aliás, na FNAC, já sabem, código promocional... PODES. PODES. Na FNAC eles têm aquela parte que é literatura estrangeira, em que eu, para mim, as capas inglesas, ou vá, as capas originais, são muito melhores do que as capas que depois nós temos cá. E mais baratos também. E mais baratos, sim. É, também é uma vantagem. Mas eu, quando estava à procura para comprar mesmo físico, que eu já tinha lido, mas tinha sido emprestado, sim. Epá, tipo, achei muita piada às capas originais. Okay. Eu nunca li o Hobbit, porque eu também não li o Senhor dos Anéis. É daquelas coisas que quero ler, mas é que lá está, mais uma vez, aquela questão da linguagem ser um pouco erudita, como o Edith estava a dizer, ou mais, eu não quero dizer secante, para não estar, seca, não é isso, mas é tipo, aquilo é pachorrento, mais maçudo, uhum. Foi sempre um entrave para mim. Mas, se calhar, optar por ler em inglês pode tornar a leitura mais, um bocadinho mais agradável. Mas é um dos meus grandes objetivos, é ler esses quatro. Eu só li em português, mas li tanto O Hobbit como O Senhor dos Anéis. Sim. Em inglês. Em português. E, efetivamente, O Hobbit é mais acessível, porque, efetivamente, ele está a contar uma história mais direcionada para um público mais jovem. Sim. E que, no fundo, O Hobbit acaba quase por ser uma entrada para Senhor dos Anéis, porque depois o Senhor dos Anéis é tudo o que o Hobbit tem, mas expandido e tudo em... E isso também na linguagem, a própria linguagem mais erudita. Mas eu acho que tem mesmo a ver com a tradução, porque essa não é seca que tu dizes, mas essa... ele descreve muito cidades, personagens e etc. E parece que se perdeu algumas coisas ali na tradução, ou pelo menos que a tradução não... Tentaram, talvez por ser um autor... De fantasia, com termos poucos usuais, com muitas palavras estranhas e pouco utilizadas, sim. Se calhar para não perderem, os tradutores tentaram ser muito literais e acabaram por perder um bocado a beleza da forma como ele escrevia, se é que me faço entender. Okay. E eu digo isto porque conheço muitas pessoas que são fãs da série, que leram tanto em português e em inglês e dizem, pá, não tem nada a ver. Dizem mesmo, pá, se tiveres um bom nível de inglês, porque de facto, especialmente no Senhor dos Anéis, não é que haja palavras que tu não conheças, ou as que houverem, são se calhar aquelas mais, sei lá, descrever, sei cota lá, de malha, esse tipo de coisas, sim, estás exato, a ver, yeah. Mas que tu podes pensar um bocadinho, ou ver e decoras e pronto. É mesmo, como é uma escrita tão boa, num universo complexo, né? Com muitos personagens, com muita coisa, é o que o André dizia, tu às vezes tens de não podes fazer aquela leitura rápida que se calhar fazes facilmente em português porque é a tua língua materna, né? Mas conheço muita gente que já leu tanto em inglês como em português e diz, pá, não se compara, o inglês é muito superior e que te sentes muito mais à aventura, não tens aqueles problemas de, epá, agora estamos aqui nos elfos e não sei o quê, estamos aqui, não é maçudo, exato, é isso. Tu leste o Silmarillion? Li também em português. E aplica-se a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. Ainda que ainda é pior porque acaba, porque aquilo é uma bíblia praticamente, é o início de tudo e não sei o quê, e o início é muito vago, as forças do bem, as forças do... Há poucos personagens palpáveis, são deuses, e é tudo muito estranho, e em cada parágrafo há um novo nome, de uma nova entidade, de um novo semideus, de um novo herói, de uma nova terra. Pai, quando estás completamente perdido. E lá estás, talvez o mesmo se aplique em inglês e talvez seja mesmo um problema de tradução. Eu acho que aquilo que o Gonçalo disse é importante, que é o livro, para mim, fluiu muito naturalmente e não é... Eu quando olho para livros de fantasia, A imagem mental que eu tenho é que são livros mais não é pesados, mas são mais maçudos. Sim. E, por exemplo, ok que o Hobbit é um livro que não tem muitas páginas, mas eu acho que a história flui, tudo é dito de uma maneira bastante alegre e de uma maneira que faz sentido e com muito ritmo. Lá está, as transições, não é ele agora vai aqui, não, as coisas vão fluindo bem e tem uma ordem sequencial bastante engraçada. Eu gostei bastante de ler em inglês, recomendo, por causa desses problemas que possam acontecer, de ler de facto em inglês. Ficaste com vontade de ler O Senhor dos Anéis? Fiquei. Pronto. O que vindo de mim é um bocadinho curioso, porque eu mal leio, mas sim, fiquei, porque... E estava a falar com uma pessoa que já tinha lido, e eu, então, mas isto é explicado, porque eu agora fico com curiosidade, porque eu sei que, por exemplo, no Hobbit, eles acrescentaram coisas nos filmes. Algumas. Inventaram. Tipo, 3 horas, não foi? Olá, Legolas. Estupidez do Guldur. Pois. O Legolas, nem me tinha lembrado. Olá, Legolas. É que eu vi essa cena do Legolas e fiquei, mas eu não li Legolas em lado nenhum. Onde é que estava o Legolas? É, o Orlando estava a precisar de guita. É. Mas aquilo que me disseram foi que no Senhor dos Anéis é o contrário, ou seja, há coisas importantes que retiraram. E eu agora fiquei com a curiosidade de saber o que é que foi retirado e de ler, porque eu sei que, pronto, é dado muito mais contexto e eu gosto de ter essa backstory e pronto, mais substância, vá. Ok, pronto, então é assim, isto foi complicado porque afinal não tinha lido nos livros de fantasia, tive de fazer esta autoavaliação, mas... Nunca leste o Senhor Harry Potter? Não, mas Harry Potter já tínhamos falado, claro, era mais por causa... Então leste. Li, então li, mas, e vou ler Senhor dos Anéis, mas pronto. Vais. Este livro que eu vou falar... Estar ao V-National a deprimir. Posso ao V-National e a vir a ler. Este livro é fantasia, mas também é tipo horror. E é, pá, é um clássico também. Inclusivamente, o autor deste livro tem uns prémios dedicados só a ele. Tem o nome dele em prémios. Lá está, na categoria de horror. Chama-se Drácula. O autor ou o livro? Sim. Não, é Bram Stoker's Drácula. Pronto. Ora bem, eu... Também já falaste dele uma vez. Acho que sim. Mas já do filme, sim. O filme é fantástico. No coisa do... Do Keanu. Exatamente, para chegar. O Drácula, toda a gente conhece, naturalmente, é um romance de fantasia, gótico, horror, não sei o que mais. Que foi lançado em 1897. Pois. Está aí na berra. O autor é irlandês, o Bram Stoker. O protagonista, naturalmente, o Conde Drácula. É assim, obviamente ele é a gênese... Eu vou-me arriscar a dizer que é a gênese do horror, ou pelo menos esta personagem é a gênese do 1897, é pá. E antes? Antes não havia nada. The Earth was empty. Não, mas pelo menos ele, o Drácula, é a figura mais conhecida dentro do campo. É a figura do... mais comercial, se quiseres. Ai meu Deus, mais comercial, olha para ela. Bom, sim, é a figura mais comercial, sim. Obrigado. O grande Stephen King, que tem para aí 470 livros, em 10 são bons, sim, considerou o Drácula como um dos 3 grandes clássicos, lá está, do género do horror fantasia, tendo os outros o Frankenstein, sim, e o A Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Uhum. Se calhar são grandes referências dentro deste... Portanto, aquilo que é... Ai, porra, agora esqueci-me do estúdio que queria fazer um remake dos... tudo quanto é filme. Eu sei, a Paramount. Acho que é Paramount. Que fizeram a Múmia agora. Com o Tom Cruise. Sim, queriam fazer uma espécie de Avengers, mas destas figuras todas. Sim. Yeah. Com o Tom Cruise, o Russell Crowe, esta... Não correu bem. Parou. Parou, sim. Parou. Mas logo no primeiro. Mas era capaz de ser melhor que o Thor 3 também. A obra está ainda... Bem, nem vou André, dizer, vamos ignorar. A obra está no domínio público e hoje em dia pode ser obtida... gratuitamente na net, em língua inglesa. Portanto, já está... Lá está, a obra já tem mais de 100 anos. Portanto, Pirate Bay. Mesmo, não tens de sacar, é tipo download legal. Download legal mesmo. Até não quero. Porque tu gosta do desafio, né? Living on the edge. Mas do perigo. Living on the edge. Estruturalmente, agora é aquela parte seca, é um romance que eu descobri agora, tem um termo, que é um romance epistolar. Queres explicar o que é que é? Quero abrir. Tem epístolas, portanto. Tem epístolas. Dos apóstolos. De São Paulo. Aos fariseus. Um romance. Irmãos. Um romance epistolar é um romance em cujos narradores são protagonistas do romance e, ocasionalmente, são as informações são... Ou melhor, a narrativa é contada com recortes de jornais ou referências a eventos que não ocorrem, não são diretamente testemunhados. Obedece a uma ordem cronológica. Este livro obedece a uma ordem cronológica e grande parte passa-se entre a Inglaterra e a Transilvânia. Então o Game of Thrones é pseudo? Não, eu acho que a ideia aqui é mais porque o livro é contado como um diário. Vocês já leram o Drácula? Mas, no livro é são vários personagens que contam. Não, o livro é contado, o livro é um diário. Mas o narrador é o Drauzante. É o Jonathan Harker, que é a figura que vai visitar o Conde Drácula à mansão. Tem o diário e vai descrevendo os dias, o que ele passou lá e tudo mais. E depois essa história depois também se desenvolve para o grande amor da vida do Drácula, que é a Mina. É um amor perdido dele ao longo do tempo que reencarnou numa figura agora presente. Ou ele acha que essa figura é o seu amor perdido. Que é a tesuda da Liga dos Cavaleiros Extraordinários. É? É. Pois é. Pois. Pronto. Está feito. E o Drácula é o vilão do Moulin Rouge. Ai, pois é, que horror. Pois é, muito mal. Esse filme é bom, do Van Helsing. Muito bom. Obviamente isto já foi feito 1400 vezes em vários. Aliás, bem mesmo a calhar que se estreou agora uma série na Netflix chamada Drácula, que eu peço para não verem. Já viste? Eu vi o primeiro episódio. Eu ouvi dizer que é mau. É, mas sofreu um reverso no zeitgeist cultural, que é ao início, quando estava a estrear, é tipo, ai, vem, grande série de Drácula. O primeiro episódio sai. Aliás, saiu tudo, mas primeiros reviews, epá, sim senhor. Captura mesmo o universo do Bram Stoker e o tom, não sei o quê. Acho que ao terceiro episódio a opinião muda toda. Pá, por favor, não vejam isto, é uma merda. E acho que ao fim de três episódios aquilo muda tudo. Mas aquilo também são quatro episódios só, não é? Portanto, vê lá. Cada episódio é tipo uma hora e meia. Pois. Praticamente são filmes. Okay. São 6 horas de gajos a comer pescoços. Já não é mau. Pescoços. Gosto quando dizes pescoços. Pescoços. O romance tornou-se, hoje em dia... hoje lá está, é um clássico, mas só atingiu o seu grande estatuto lendário, ou melhor, enquanto obra de referência, no século XX, quando as versões... Porra! Ah não, é 1897. Não, então, claro, 1897. Foi 3 anos depois. Yeah. Não, mas a ideia é que quando as versões cinematográficas começaram a aparecer, ou seja, o livro ainda foi mais, tornou-se mais conhecido. Que era aquele nicho. Normal. Claro. Yeah. Tornou-se mais mainstream e aí o pessoal também começou a descobrir mais. Que é o Senhor dos Anéis. Lá está. E o Bram Stoker sofreu aquele problema que afetou muitos artistas, tal como o Mozart, não sei o que é. Reconhecimento tardio. E já. Que é o que nos vai acontecer, Diogo. Sim. Sim, é verdade, já temos de nos preparar para isso. Uma coisa, um detalhe engraçado, isto é para os geeks da literatura, o Sir Arthur Conan Doyle, que é o teu central do Leicester, Nottingham Forest, criador de Sherlock Holmes, escreveu, mandou uma carta ao Stoker na altura a dizer que estou a escrever para te dizer o quanto eu gostei de ler o Drácula. Ficou completamente... isso é do caralho. Não, se calhar é isso, mas aqui no livro do... livro filha da puta. Livro filha da puta. Fucking gorgeous. Fucking gorgeous. Fucking amazing, man. Vocês têm... Ou seja, conhecem a personagem do Drácula, claro, mas têm interesse em ler Lioche? Nunca pegaram... Eu possuo lá um livro de bolso em português, mas ainda não lhe peguei, confesso. Ok. Eu acho que também tenho lá para casa. Só está naquela... Mas eu tenho em português. Wishlist. Yeah. O André... Mas tinha curiosidade porque, obviamente, acho que todas as versões... de cinema são muito inferiores ao livro. Sim, lá está, a melhor é a mesma do Coppola. E que mesmo assim... Tem alguns problemas, sim. Mas lá está, essa é uma adaptação fidedigna. Sim. Portanto, é uma boa aproximação do livro. As adaptações. Não. Não, mas o próprio formato, em termos de diário, é original, é diferente. Uhum. Tens uma história de terror contada em formato de diário, a ideia disso ser escrito assim parece cativante. Tipo, o gajo está a descrever um pouco aquele... todo aquele, como é que se diz, aquela atmosfera que ele está a ver no castelo, tudo aquilo, porque ele não consegue explicar, ele não vai dizer, olha, este gajo está aqui na casa, é um vampiro, não há vampiro. Uhum. É uma coisa estranha, é uma coisa que ele não consegue, é uma coisa sobre-humana que ele não consegue explicar. Pá, e esse lado, então, ainda acho mais interessante do que, se calhar, a própria narrativa, que ele vai lá para o percurso de Drácula, quer, portanto, comprar uns terrenos. Para fazer um fórum. Drácula é um real estate. Especulação imobiliária. Especulação imobiliária, já está. Pronto, é isso. Taxa Robles. Olha, pode bolo de político. Bora, bora, bora. Não, bora não, André. Não, bora não. Ah, pois, agora já te podes. E quem segue? Pode ser eu? Pode ser tu. Que eu iria estar ali a ver gatinhos. Então. A puxar o autismo. o livro que eu vou falar mais propriamente de um livro para pegar na saga toda, digamos sim, assim. Sim. Porque eu apenas li o primeiro livro desta saga de 15 livros. É lá. Porra! E, portanto, a minha opinião vai ser sobre o livro, mas também dar a conhecer esta saga. Ok. Ora bem, a saga que eu vou falar é a saga A Roda do Tempo, em inglês, The Wheel of Time. Ok. Hermano José. Sim, sim. Sim. Que foi escrita pelo grande Robert Jordan, autor que já faleceu e que, portanto, os seus últimos três livros não foram escritos por ele, foram escritos por um autor também conhecido do mundo da fantasia, que é o Brandon Sanderson, okay. Que é hoje em dia considerado assim, a par do George R. R. Martin, mas que já é mais velho, assim, o próximo grande talento da fantasia. E o que é que temos aqui? Temos uma saga chamada High Fantasy, portanto, que se insere mais ou menos no estilo Senhor dos Anéis. Portanto. Sim, portanto, fantasia com 3 metros, mais ou menos. Sim, sim, sim. Sim. por amor de Deus. escritas pelo Sir Robert Jordan, americano, e que originalmente ele tinha apenas planeado fazer uma saga de 6 livros, mas acabaram por se tornar em 15, sendo que um deles é uma prequela. Desses 14, 3 são escritos já postumamente pelo Robert Jordan. Este primeiro livro, que é o Olho do Mundo, começou a ser escrito em 1984 e foi publicado em 1990. Belo ano. Tinhas 16 anos, tu? Tinha 16 anos. O livro apenas chegou ao mercado português aqui há uns 4 ou 5 anos. Começou a ser editado e parou, acho eu, no quarto volume, porque na altura ninguém sabia o que isto era, pela Bertrand, que agora felizmente se lembraram de reeditar, alteraram as capas e acho que até... E continua ninguém a comprar. Não, e agora o catch é que vai haver uma série sobre isto na Amazon daqui a um ano ou dois. É o efeito Game of Thrones. Vai poder surgir um Game of Thrones / Witcher e, aliás, está-se a ver isso. O que aconteceu com o Witcher é que, de repente, agora toda a gente voltou a jogar o Witcher 3. Explodiu. Os livros do Witcher são os livros mais vendidos na Amazon, portanto, pronto, felizmente, se há coisa que serve este milking de séries, pelo menos esteja para dar reconhecimento aos livros e as pessoas lerem mais alguma coisa. O mesmo aconteceu também com o Senhor dos Anéis. Precisamente. Com o Harry Potter, whatever, pronto. E, portanto, prevê-se que isto vá acontecer também com... Quer dizer, a série depois pode não ser boa, mas à partida, ao existir já, que é o caso da Witcher, a série do Witcher, é um bocado, pronto, deixar de desejar, sim, para quem lê os livros, mas efetivamente surgiu interesse nas pessoas em ler os livros, e isso é bom porque lê o produto original e que é sempre um bocado melhor. Então, eu não me vou alongar muito em termos da história propriamente dita, porque... Mas qual é a catch da saga? Ou seja, qual é que é o... Basicamente... ao contrário de... Há aqui algumas nuances que o distinguem de... Porque ele, no início, acusavam-no um bocado de copiar a fórmula do Tolkien. Porque ele próprio era um grande fã do Tolkien. Mas, efetivamente, lá está. É um livro que está cheio de elementos de mitologia asiática, europeia. Aqui não há tanto aquela questão das raças como o Tolkien, dos elfos. Ou seja... Aqui há mais... Não há racismo. Não. Aqui, ou seja, há vários povos e cada raça, que acaba por ser um povo, tem características de povos que existem na Terra, digamos assim. Sim, okay? Sim. Portanto, não é tanto aquela distinção de o elfo é diferente fisicamente, mas também o perfil. E, portanto, isso foi um elemento diferenciador. O mundo é um mundo... Aqui a grande... Isto chama-se a Roda do Tempo porquê? Porque é como se o mundo estivesse sempre a girar e a Roda do Tempo está sempre a girar e, portanto, há várias camadas temporais, várias entidades de bem e de mal que giram à volta destes círculos de tempo. Sim. Mas a história, efetivamente, passa-se durante uma época, ou pelo menos o início da história. E quem é o nosso protagonista? Lá está. O primeiro catch é que acaba por não haver... apenas um protagonista. Existem 3 heróis, digamos assim, que são 3 rapazes. Só para contextualizar o princípio do livro, Exatamente, mesmo no início, há um pequeno prólogo que é que vemos um discurso barra luta entre a entidade boa e a entidade má. Há uma lenda de um personagem que se chama Dragão, que é aquele que há de ser o Messias, que vai salvar o mundo, etc. E o livro começa com um bocadinho, houve quem até achasse que era um bocado a copiar o Shire e tal, porque passa-se numa aldeia, também vai haver um evento na aldeia, mas pronto, tirando isso, é as únicas coisas que têm em comum. Somos impactados com logo muitos personagens, e há três rapazes, três amigos, que são suspeitos por uma feiticeira, digamos assim, uma que está de visita à cidade, que acha que um destes três personagens pode ser a encarnação deste dragão, portanto, que será o próximo Messias que vai salvar outra vez o mundo, etc. Portanto, aqui começa um bocadinho a diferença face a muitos livros de fantasia, que é de haver apenas um herói. Exato. Portanto, aqui tens sempre três heróis e ao longo dos vários livros... Que não estão juntos, certo? Neste momento estão, vão-se separando, cada herói segue um caminho, cada herói é completamente diferente... e acabas por tentar sempre perceber quem é que vai ser o verdadeiro salvador, se serão os três. O livro desenvolve-se muito lentamente nesse sentido. E, portanto, estamos a falar de... Isto foi escrito... Já foi pensado como seis livros e acabaram por ser 15. Portanto, o desenvolvimento... Tem fim à vista, sabes isso? Não, já acabou. Ah, acabou. Está, já acabou. O que é que eu aqui apreciei bastante... Que é, apesar de parecer muito genérico e lá está, que tenha um desenvolvimento lento, porque efetivamente o primeiro livro acaba sem nenhum cliffhanger gigante que deixe para o segundo, estás a ver? Mas tu ficas com vontade de seguir, ou seja, percebes mesmo que aquilo foi pensado para vários livros e, portanto, há haver ali uma certa continuidade. Eu ainda sou a intenção do primeiro livro, aliás, em português está apenas o segundo livro, o primeiro e o segundo livro traduzidos, mas para quem já li, eu já vi vários vídeos, até porque tive muito tempo a procurar, a aconselhar-me sobre a série para saber mesmo se valia a pena, porque estamos a falar, eu pensei, vou ler o primeiro livro, se não gostar fica logo de parte, mas a partir de se eu gostar do primeiro, eu vou querer ler mais e mais, estamos a falar daqui de um investimento de... Quantas páginas... Exato, é que o primeiro livro, a versão portuguesa, tem 800 páginas. Ixi. 800? 800, sim. Epá, e o mais pequeno acho que tem 500 e tal, o maior tem 800 e tal, portanto, não, 900, que é o último. Portanto, estamos a falar de mais de 10 mil páginas, é muito, muito, muita coisa. Isso não dá. Mas efetivamente, não vai dar, André. Exato, mas efetivamente tudo o que eu li foi que... nos fóruns, assim, dizem, epá, quem, se até ao quarto livro, aquilo... espleta no quarto livro de uma forma brutal em termos de dimensão e que o pessoal eu notei que o pessoal que lê esta saga até ao fim são tipo diehard fans, tipo, epá, isto é a vida, isto é melhor que Tolkien, isto é melhor que tudo, isto é não sei o quê, isto é a coisa mais complexa de sempre, mais bem escrita. Estamos a falar de um universo gigante. Sim. Que é sustentado durante 15 livros, aparentemente sem nunca cair num Este é mais... Não há um pico de qualidade, não desce assim tanto. Não, pelo que eu percebi, não, mas lá está, foi tal coisa, que é, aguentando este, entre aspas, este primeiro livro, que de facto é muito introdutório, ao longo de 800 páginas, tu basicamente és introduzido a perceber este universo, como é que funciona esta coisa da roda do tempo, quem é que são os maus, quem é que são os bons, tudo isto. Mas a parte que eu gostei é que, apesar de haver momentos em que tu sentes que não está a acontecer, ou seja, não é... É um bocado também como o Senhor dos Anéis, que tem partes do livro em que não está a acontecer nenhuma batalha, não está a acontecer... Está só a ver se for preciso um caminho de A a B e a descrição desse sítio. Essas partes são excelentes, não são nada aborrecidas. Certo. Aquilo ele escreve muito bem. Não é uma escrita que tem um bom vocabulário, né? Não é básico, mas não tem um vocabulário super erudito do tipo, agora vou encher isto de palavras fantásticas e bonitas só para encher-me e depois ninguém vai perceber nada do que está a acontecer, estás a ver? Não é tão pastoso como o Senhor dos Anéis, não estou a dizer que isto é melhor ou pior, até porque não posso fazer a comparação que apenas li o primeiro livro, mas apesar de olhar para aquilo e ter 800 páginas, é muito fácil de entrar. Portanto, para quem gosta de Senhor dos Anéis, porque é talvez a coisa mais parecida, é fácil de entrar. O George R. Martin é um enorme fã do Robert Jordan, aliás, ele já disse em entrevistas que é tipo dos autores que ele mais venera e que adorava conseguir fazer também uma coisa como ele fez, até porque ele basicamente escreveu o primeiro livro é de 90, ele faleceu em 2000 e qualquer coisa, portanto ele estava sempre a escrever, não é como não é como o Jorge, que está só a coçar o cu. E ele é considerado assim uma referência de saga dentro da high fantasy pelo world building, porque tudo aquilo funciona, tudo aquilo faz sentido, tudo aquilo está bem construído, e é isto. Estou intrigado. Honestamente, nunca tinha ouvido falar. Leste em formato físico, não ouvi. Estava a ver vídeos li. Gatos. Super. Okay. Super. Tem pequeno. Encontra o e-book para isso. Bom, então vamos passar da high fantasy para uma coisa que não é bem fantasy. Sim. Pois, sim. Coisa. Tem elementos de fantasia, sim. Mas este livro atraiu-me imenso por ter personagens históricas. Sim. Portanto, estou a falar do livro La Espada de San Jorge. Olha, tio. Ou em francês, Morgène, le roman de la Croix. Ou em português, A demanda do cavaleiro Morgène. Pronto, estás a ver? É tipo, lá está, é como o Die Hard, saltou a arranha-se. Este livro começa assim. Primeira página. Há muito tempo atrás. Genesis 1, verse 1. Indy Benigno. Não. O livro começa assim. Tudo começou não naquela famosa noite quando os teus pais foram atacados por cavaleiros, spoilers, por cruzados, mas uns 10 anos antes, ou mesmo um pouco antes disso, se considerarmos que a vida começa antes do nascimento, que no teu caso é de facto verdade. Então, está aqui todo o elemento da fantasia do livro. Okay, Portanto, o Morgène foi um gajo que nasceu e tinha um gêmeo. O gêmeo faleceu, era unborn, portanto... Não, quando foi parido, estava morto já. É stillborn, né? Stillborn, sim, exatamente. Portanto, o que é que acontece aqui com o Morgène? Ele lembra-se de tudo. E é esta a componente só de fantasia que está presente no livro. Entretanto, como o início diz, ele vivia com os pais e com uma irmã em França. Estavam a construir uma casa, coisa aqui. Houve um ataque de cavaleiros cruzados que seguiam em direção à Terra Santa, mas pelo caminho iam fazendo merda. Pilhagens. Sim, porque eram os arruaceiros, mesmo no, na terra natal, ou no país deles. E um deles é uma personagem histórica. Sabes o que é que eu estou a falar? Estou a tentar-me recordar, mas... Reinaldo de Châtillon. Reinaldo de Châtillon, o grande! Que é um dos vilões do filme Kingdom of Heaven. Exatamente. Que já falámos aqui. E portanto é uma personagem histórica que era mesmo um otário, aparentemente. E ele, portanto, o início da viagem dele começa por destruir a casa que estava a construir para construir uma ponte para passar um rio. Quando passa esse rio, vai dar uma terra onde encontra um padre que também é uma personagem histórica, Chrétien de Troyes. E vão os dois para a Terra Santa. Portanto, vão atrás dos cavaleiros cruzados. No meio desta... Eu não vou entrar em detalhes sobre a narrativa, até porque são 500 e tal páginas, não vale a pena. Mas ele faz todo o percurso dele, passa por Constantinopla, etc. Vai ao Egito, a uma das nascentes do Nilo. Portanto, o Nilo tem duas nascentes, não sei se sabem, mas uma das nascentes ele vai lá parar, na Etiópia, se não me engano. Ou Eritreia, não me recordo. E vai encontrando várias personagens históricas. Sim. Nomeadamente também o rei Balduino, o Balian. O grande Balian. Que era um otário. Exatamente. Também. Não era o Orlando Bloom bonzinho. O Salah Adin também fala com ele. E portanto, para mim, que sou um geekzinho desta parte da história mundial, é muito fixe encontrar este tipo de personagens e vê-las ver esta personagem fictícia interagir com estas personagens. Sou capaz de dar aqui o spoiler, que ele no final acaba por perder essa componente, porque ele tem de matar o irmão. Sim. Que lhe murmurava todas as memórias daí, ele nunca se esquece de nada, ele tem de matar. uma coisa que eu já não me recordava e agora que abri o livro vi, este é o segundo livro de uma saga de 5. Eu só tenho este. Mas também diz aqui que qualquer livro pode ser lido independentemente dos outros. Ah, então não... É uma saga, mas não há... Mas é, sim. Sim, é quase antologia, né? Sim, cada coisa, é cada mais ou menos antologia. É. Sim, portanto, é o termo. Ok, ok. Tipo True Detective. É tipo True Detective. Detective. Tipo isso. Portanto, o livro acaba com ele a ter uma pista concreta de onde anda o Reinaldo de Chatillon para, portanto, lhe fazer a folha. Sim. Limpar o sebo. E o livro acaba assim, caraças. E agora? E agora fodeu. E agora fodeu, né? Fodeu. Pronto, eu tenho este livro para aí há 10 anos. O livro é de 2008. Tenho um livro para aí há 10, 11 anos. É. Não sei porquê, mas nunca tive... Tive curiosidade, mas nunca fui à procura do resto da saga. Sim. Não sei porquê. Tenho de ir à procura. Resolução para este ano. Ir à procura. Ir à procura. Só ir à procura. Ir à procura de algo. Sim. Não disseste o nome do autor. Ah, David Camus. Portanto, um autor francês. Descendente do... Lá estão, mas os elementos de fantasia. Acho que não. Podia ser. Não sei, pode ser ou não. Os elementos de fantasia são. Não te informaste, não te preparaste bem. Claro que não. Não tenho esperança. Pá. Eu olhei para os meus livros e trouxe este. É este. Eu tenho sido a Bíblia. Ainda tinha bêbado e tudo. Yeah. Os elementos de fantasia são mesmo muito, muito, muito. Sim. Sim. Sim. Yeah. Lá está, sim, porque o Diogo foi a única pessoa que leu. Lá está, sim. Ah, já hoje. Sim. Ah. Faz-me. Não é. Mas é tal como. Tal como o Drácula. Lá está, só para fazer a ponte. O Drácula é baseado numa figura real, que é o Vlad. Vlad Tepes. Vlad Tepes, exatamente. É que esse grande argumento. Que não tinha nada a ver. Sim, é verdade, sim. Mas já não. Não, não, era vampiro. Não era vampiro. Só para começar. Depois, se ele se visse ao espelho, via-se mesmo. Via-se mesmo, sim, não está. Mas, sim, tem, mas tem... era um gajo sanguinário. É um gajo sanguinário, sim. Ou seja, há elementos reais, não no Hobbit e não no... Na Roda da Sorte. Na Roda da Sorte. Porque, lá está, não tem, apesar de serem analogias ou metáforas para coisas reais ou fatos históricos, não são. São totalmente hiperbolizados, totalmente de fantasia. Não... Uhum. Estes dois livros têm um bocadinho mais de ligação com fatos históricos. Sim, sim. Yeah. Epá, o livro, eu li, o livro é muito bem. Lá está, é o tipo de escrita que eu consigo. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de livros de história, mas lá está, há livros que o próprio, mais uma vez, é um obstáculo, o tipo de linguagem, ou a forma como a informação é apresentada e como as coisas vão, como os eventos vão sequenciando. Que não é o caso. Que não é o caso. Aqui, epá, não, não quer dizer direto, mas é fluido. Sim, e, porque isto... quem está a contar isto é o Chrétien de Troyes. Sim. Portanto, é tudo do ponto de vista dele. Não é do ponto de vista, mas é ele que está a contar a história. Certo. Portanto, não há um... E é um contar de história. Lá está. É um contar de história, exatamente. Eu acho que isso acrescenta nível de tornar interessante. É uma escrita interessante por isso também. Eu diria que, honestamente, que... sabendo que tu gostas bué deste tipo de coisa, espanta-me não teres ainda lido esta saga toda. É um bocado estranho. Eu já me flagelei. Por causa disso. Não é muito conhecido, honestamente. Eu só conheci através de ti, porque eu não fazia ideia desta. Aliás, eu nem sei o nome dos outros. Não faço ideia do. Agora. Os Cavaleiros da Vera Cruz. Está aqui a dizer do autor dos Cavaleiros da Vera Cruz. Não sei mais nada. Também. Pronto. Nunca ouvi falar. Nunca ouviste falar, lá está. Sim. Era só para nós não termos o nome, não irmos falar de Harry Potter. Sim, a ideia era também trazer qualquer coisa assim um bocadinho mais diferente. Sim. Tipo, que não fosse o Senhor dos Anéis. Sim, ou Drácula, merdas, Hobbit. Livros que a gente conhece. Um que eu tive para ler, mas que depois... Caguei. Era o Capitão Cuecas. Olha. Dave Pilkey. Era o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Isso é essencialmente ficção científica. Sim, também tem uma parte de fantasia, mas sim, mas é pá, estou bem curioso porque eu não sabia que eram 5 livros. Pensavam que era só um. Yeah. E depois, quando estava a escolher um livro para este episódio, eu tive mesmo, porque eu gostei do filme, fui das poucas pessoas que gostei do filme. É giro, sim. Mas agora fiquei com curiosidade para ler esse, e supostamente é muito fixe. Queres compra? Vou comprar. Compro mesmo. Temos que eventualmente fazer um episódio sobre livros de sci-fi, porque há ali coisas, por exemplo, quem lê... Aí, eu tenho que ler outra vez. Não, tipo, ler o Dune. Eu, por exemplo, eu estou à espera de uma desculpa para ler o Dune, que eu nunca li. Também eu. Pá, esse era um bom motivo para... Olha, então fazemos um episódio sobre Dune. Eu acho que... Porque... Sim, então vamos todos ler... Sim, todos ler sim, Dune. Sim. Pá, fazemos como a gente faz. São 180 mil livros. Sim. Não. Fazemos Skype. Não, então não. Na verdade, tu leste, leste. Sim. Na verdade, vale a pena ler é o primeiro. Sim. Que é. Em português são dois versões. Sim. São dois, parte 1 e parte 2. Não li mais nada, só li o Basta o ler esse. Só li é a Duna. Esse é que é mesmo a obra. A obra. Yeah. O resto, depois, é muito disperso. Mas pronto, eu acho que... dentro da fantasia podiam, vocês claramente já leram mais fantasia, podiam dar mais exemplos, podiam ter falado, não, tirando o André, André, fantasia para ti é só erótica, né? Sim, claro. Thor é fantasia. Caralho, epá, tu tens mesmo essa, é ou não é? É. Marvel, olha, é fantasia. Marvel é fantasia. Sim, houve um episódio que falei do aquele do Neil Gaiman, que é de fantasia também, que é o... American Gods. American Gods. Não, não, o Norse Mythology. Battle Mythology. Não, Norse Mythology. Norse Mythology. Sim. Lá está, é um retelling do... Do Thor. Do Thor. Sim. Ragnarok. Ragnarok também tem, sim. Só que é bom. Agora, num espaço de cartaz das artes, sugestões de fantasia. Assim, não é descreverem a narrativa, é dizerem, olha pessoal, está aqui dois livros de... Assim, dois livros, estás a esticar. Um, tipo... Ok, eu vou sugerir um livro que eu quero muito que o Gonçalo me venda, porque eu comecei a ler aquilo e ainda não consegui... pá, não sei, a história não prendeu, mas é um autor que o George R. R. Martin recomenda bastante. Portanto, estou a falar do Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. Uhum. E com salto à tua espera. Portanto, isso é um problema para muita gente, que é um autor meio crazy e que basicamente há quem diga que ele escreve super mal, há quem diga, tipo o George R. R. Martin, que ele escreve super bem. Porque primeiro ele escreve numa perspectiva de primeira pessoa, portanto quem conta, nesse caso do Nome do Vento, é o herói que está a contar a Sim. história. E aquilo, de facto, é muito diferente da habitual Senhor dos Anéis, da Roda do Tempo, Harry Potter, o que seja, a fórmula é completamente diferente. Não deixa de ser fantasia. Mas há, de facto, quem acha que é muito aborrecido, que seja muito pastoso, que seja até displicente em algumas coisas, que o universo onde se passa a ação seja pouco original... E depois há quem acha exatamente o contrário, portanto é um autor que tem dividido muito a... É como aquele do Inherent Vice, o Thomas Pynchon. Sim. É tipo isso, não é? Não, é em termos de... Porque há muita gente que diz que isto é genial, outras dizem que isto é um janado. Há outros, sim, sim. Se fosse o André era o Pynchon Gordo. Pynchon Gordo, obviamente. Não, mas é um bocadinho por aí. Pynchon Gordo. Parece. É um bocadinho por aí e, portanto... Epá, lá está, como ele tem uma forma de escrever muito peculiar, ou se gosta ou não se gosta, quer dizer, não é como, por exemplo, eu tenho a certeza que para quem leu O Senhor dos Anéis, se começar a ler o The Wheel of Time, pode achar menos bom ou menos mau, mas vai gostar porque o estilo é o mesmo, certo. Tal como existem N livros do estilo do Harry Potter, uns melhores, outros piores, mas tem a ver com a forma de escrita, a forma dele escrever é muito peculiar, e lá está, ou agarra, Mas no caso do Rothfuss não foi a técnica utilizada por ele, é mesmo o conteúdo. Eu ainda estou... Eu estou na fase em que eles saem da taberna onde ele... Então leste quatro, logo ao início, quatro páginas. Aquilo não me agarrou, eu não consigo fazer aquilo. Começa aí quase. Eu sei. Começa aí a coisa... Mas sim, o início é muito lento. Aquilo depois arranca bem? Arranca. Pronto, ok. Fiquei bom. E outra sugestão? Outra sugestão, vou dar do autor que falei precisamente para referenciar a Roda do Tempo, que é o Brandon Sanderson, que tem... Bernie Sanders, exatamente. que tem uma saga, uma das sagas dele, que é a saga Mistborne, cujo primeiro livro chama-se O Império Final, e que recomendo também, que basicamente... É num mundo onde todo o mundo está coberto de uma neblina e cinzentão gigante, e portanto existe um mega emperor, mega fodido, que escravizou basicamente todo o povo. Exatamente. E pronto, aqui segue uma miúda que é. Como é que ela se chama? Não lembro o nome dela. que acaba por ser a principal personagem da saga, que é uma das miúdas que vive escravizada. É Vin, exatamente. É que? Desculpa. Vin. E as nuances deste livro têm, e que na altura foi bastante... bastante bem recebido, não só pela forma como escreveu, isto recebeu vários prémios e nomeações, tem a ver com o sistema de magia, que não é aquele sistema de magia tradicional. Aqui a magia está toda relacionada com poderes de controlar objetos metálicos, certo, e coisas desse género, portanto é um bocadinho alternativo, e tem uma escrita já mais direta, já não é high fantasy, já acaba por ser... fantasia mais atual, como quiserem chamar, não sei muito bem tipificar os subgéneros, mas já não é tão contemplativa da jornada do herói clássica. Sim. Com grandes batalhas e merdas. É muito mais direto. Uhum. O livro começa logo com a ação, não há aquela descrição gigantesca do espaço e do tempo. Tu vais apercebendo das coisas que vão acontecendo, tem muito mais diálogo do que narração e, portanto, é também uma coisa que vale a pena. Então eu acho que... Tu não tens sugestões, não lês? Não, eu não leio, quer dizer, nem vale a pena. E o André vai sugerir o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, bocando a ficção. É fantasia. É fantasia, sim, fantasia, sim, da boa. Não. Para a semana a gente volta com mais um tema muito animado e... Que ainda não decidimos. Que ainda não decidimos, mas a gente faz. Mas vai ser muito animado. Sim, a gente... Estamos na dúvida entre Delfins e Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Caralho. Caralho. Estes gajos querem me movar. Estes gajos querem porrada. Ou Cântico Estuva. Pode ser. Sim, sim, sim. É melhor que Thor Ragnarok. Ou ler o Borda d'Água também. Borda d'Água. Ou jogar Borderlands. Não. Tchau. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Boa semana. Boa semana, é verdade. Para quem trabalha. Hoje é domingo. Para quem não trabalha.